andar com Jesus Cristo e até o fim. Quando canto tenho fé, sei que Jesus Cristo meu guarda é. Não temo perigo, ele está comigo, acalma a maré. Quando vem a luta eu clamo, Senhor me ouve, me dá vitória, logo envia anjos que descem voando para me ajudar. Para Deus não há barreiras, ele é poderoso, Senhor da glória, sempre está comigo e quer estar contigo para te ajudar. Jesus é a paz real. Jesus vencedor do mal. Do mal. Neste mundo paz não há. Só Jesus te pode.